Solo Alfa 5 November, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 09. Alfa 5 November, autorizado ingresso, modelo escudo e capacidade, chame ao térmico, portão 09. Número ao término, Alfa 5 November. Alpha 083, on the ground, this is 05. Are you able to vacate the runway via taxiway Fox? Confirm, all via Fox, Aurora 03. Roger, vacate to the right via Fox and contact Salvador ground 121, decimal 1. 1-1-1 via Fox, Aurora 03, bye bye. Alpha 03, clear via Foxtrot Alpha, full short X-ray Juliet, Europa 03. Foxtrot Alpha, full short Juliet, Europa 03. Rua Azul, Papá, Tango, Tango, a retaguarda do Airbus 330, é autorizado continuar o reboque até o pátio 3, mantendo escuta constante, chame ao término, Papá, Tango, Tango. Papa Tango Tango, ciente, autorizado, reboque até o ponto de espera do pátio 3, chamarei ao término. Papa Tango Tango, está autorizado, reboque até o pátio 3, ok? Está autorizado até o pátio 3, chame ao término. Ciente, autorizado até o pátio 3, reportarei ao término. Juliet. Alpha 03, clear to enter Juliet to stand 11. Please pay attention only to a traffic being told until gate 09, sir. cleared until gate 11 and you're at gate 11, robot, oh, see the string. Obrigado, Alpha X-Ray November. Obrigado, bom dia. Israel, you parked to engage your 9 SI. Now we continue to 11, Roger, clear until stand 11. The traffic has already finished this towing. Informador, bom dia, Oceaner 625 Ono, City da Golf, por gentileza, autorização Guarulhos nível 360. No Golf, confere, por gentileza, prepare da El Transição Morte, Verguard 1 minuto, cópia. Seguinte, vai preparar da El com Transição Morte, vai aguardando a cópia, Oceaner 625 Ono. M251, pronto para cópia? Pronto, cópia, 6251. Oceaner 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Upers, Luno 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em Oceaner 0, primeira curva à direita, saída da L, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5551, Oceaner 6251. Autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upperzulu 10 Tango Bravo Eco nível 360, decola posicionando 0, curva à direita após decolagem, saída da EL com transição ótima, o controle 120.8 e o transponder 5551, Oceaner 6251. Acionamento correto, Oceaner 6251, portão 05, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar o portão 05, 6251. Azul, Papa Tango Tango. Azul, Papa Tango Tango, informa término do reboque. Confiado, Papa Tango Tango, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3171, com a Golf. 3171, bom dia, informação em curso é hotel para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 320, o senhor está pronto para cópia? Pois, senhor. 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via a Pérsula 10, Retango Bravo Eco, nível de voo 320, está em 10, primeira curva à direita. Saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5555, TAN 3171. 3171, autorizado Guarulhos, 320, uniforme, Upper Zulu, 10, até Taubaté. De acordo da 10 com curva direita na saída da EL, transição Motiva, aciona 5555 e o controle 1208. Protegimento correto, TAN 3171, portão 7, chame pronto para pushback, acionamento. Positivo. Portão 5 aprovado, 6251, chame táxi. Táxi, 6251. 1-52 a bordo, 4 horas, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. 1 horas Galeão, por gentileza, somente PLB. 1-52 a bordo, copiado. Oceania 6251 tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera Pequeno 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, Oceania 6251, tenha um bom voo. Obrigado, autorizado, ponto de espera 2895, Oceania 6251. Xenem 6251, autorizado ali em colapso no zero, vento 180 graus, 089. Aí, decolo no zero, Xenem 6251. Sete aprovado por estacionamento 3171 no chame táxi. Autorizado chama táxi 3171. Oceania 6251, decola os 36208, bom voo. Obrigado, 208. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6251. É 251, contato ao radar, subanível 360, via 10. Confirme. Chanel 6251, contato radar, suba ao nível 360 via da Elma. Sobe ao 360 via da Elma, confirme sua transmissão, sinal onde a gente está copiando. Via da El 360. Ok, via da El 360. Fala Salvador, bom dia, aqui é a Oscar November Lima. Confirme, Oscar November Lima. Hoje eu solicito autorização para rebocar a nave do Parque 2 para o fim de número 5. November Lima, confirme, o senhor se encontra no pátio 2, é isso? Positivo, pátio 2, ele vai fazer por fim, número 5. Exatamente, mil perdões, senhor, então vamos só confirmar, o senhor se encontra no pátio militar, e o senhor quer reboque do pátio militar, cruzar a pista 10, 28, e ingressar no pátio principal, portão 05, é isso? Não, estou no pátio 2 aqui, na remota, remota. Muito bem, então vamos ver, talvez o senhor esteja no pátio 3, é isso? É... Confirme, por gentileza, é o pátio de cargas? Positivo. Gente, então o senhor se encontra no pátio 3. Do pátio 3, o senhor tem autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, o Oscar November Lima. Positivo. Olá Salvador, aqui é o Oscar November Lima. Prossiga November Lima. A nossa posição é remota 14, remota 14. É Oscar November Lima, então na remota do pátio principal, mantenha a posição aguardando para início do reboque, Oscar November Lima. Ok, mantenha a posição aguardando o retorno. Galeão, por gentileza, confirme 1 no 4 5. Positivo. Obrigado. Com 3171 no site aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 017. O ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95. Com 3171, tenha um bom voo. Autorizado pátio Índia, ponto de espera 2 95 2 17. Obrigado, Montilha, 3171. November Lima, autorizado da remota do pátio principal até o portão 05, mantendo escuta constante, chame o término Oscar November Lima. Eu vou te manter a escuta, será que não tem rebote? Panamá 251, chame Centro Recife em 1251. Centro Recife 1251, chame 251, boa noite. Pronto, 73, 171, bom dia. Tantan 3171, autorizado a linha de colapso, tona 0, vento 1, 80 graus, 0629. A linha fala, Tantan 3171. A transmissão veio muito baixo, eu não escutei. Poderia repetir? Controle Salvador, bom dia. 171, contato radar, Suborn 320, via da Elta. Via da Elta, 320, subindo para 371. Tá. Não entendi, desculpe. Autorizado. Obrigado. Sol, Salvador, aqui é Oscar da Veniva, linha ingresso do Veniva 5, liberando a frequência, um bom dia. Obrigado, Novembro Lima, obrigado, bom dia. Controle OTAN 3171. Prossiga. Temos o armote, roda presente? A minha Recife 251. Recife 251, senhor.